O mar é fundo. Você nunca viu o mar? Esse lugar que a gente vai, vale esse caminho todo. Você vai ver. O mar! Aí que andava o submarino do Capitão Nemo. Eu posso ir lá? Não, não pode. É só pra você dar uma olhada. Agora vamos voltar pra casa. É brincadeira! Vai logo, areia!